Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação.

O fado nasceu um dia, quando o vento mal borria e o céu mar prolongava, namorada de um veleiro, no peito de um marinheiro, que estando triste cantava, que estando triste cantava. Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar a ceguinho de choro. Na boca de um marinheiro, no frágil barco veleiro, cantando a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beijo o ar e mais nada, que beijo o ar e mais nada. Ai, adeus, adeus, Maria, guarda bem o teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te leve à sacristia. Oh, foi Deus que foi servido, dá-me no mar sepultura. Os dias e a ilusão não passa.